Chamei a 143, a senhora identificação, desceu 060, chegada bom. 060, chegada bom. 105, agora 5 torres 118.95. Tá pousando, cheguei que o equipamento transponder, não tive contato radar com o seu tráfego durante o seu voo. Estabilizado, gol 1042, avistando. O 42, complete sinal ILS X-Ray, chame torre 118.95. 118.95, gol 1042. Guardião 05, controle. Para a torre 118.95, agora sim recebo o modo alfa, ainda não charme do seu transponder. Do 6919, chame Recife 1251, alternando no 3325. Recife, uma bacana. Bom, no 612, desça para 2013, livre final LSP, reporte estabilizado. 2013, reporte estabilizado, X-Ray, no 612. No 612, somente para informação, helicóptero Robson 44, às proximidades do Duna 500 pés, não interferirá na aproximação. Ok, grato, espera mais. Salvador, informado, de fabricamento, que aperta 3.0. Guarde 44206, saída prevista Puca, transição Aracaju. Puca Aracaju, não quero, tá vendo? 1-3-6-2-0. Salvador, vai jogar o 05. 05 já em Papua, central na parte do Brasil, né? Gente, reporta visual com o Boeing final de 4 milhas 1-0. O Guardian 05 copiou? Reporta visual com o Boeing final da 1-0. Alô, Salvador. Boa tarde, André. O que é que você falou para Brasília? 3-0-0. Gente, aguarde cópia. Devido à restrição 6210. 6210. Gol 1925, chame Recife no 288, alterno no 260. 1288, 1260, 1925. 1-0? Já viu, vamos com ele. Ok, ah, tá guardado mesmo, tá livre, prossegui, guardião 05, FAT do GRAE, reporte solo controlado. Confirmando, reporte curto final. Porta na curva terminal, ó, após a passagem do Wang, guardião 05. Estabilizado, no 610. Gol no 612, completa sinal, chama a torre 118.95. 895, Badiano. O 6210, pode ser para 2000, Felipe? Agora 2013, livre final LFC, reporte estabilizado. Para 2000, reporte estabilizado, Oxa 6210. Guardião 05, solo 140 graus, 129, reporte solo controlado. Reporte para solo controlado, 05. Confirmando a origem do Salvador. Jogou no 042, chamação 219. 042, afirma, 121, 219. Jogou no 042. O 803, autorizado cruzamento, reporto na Delta. Oi, Salvador, boa tarde, o nome é 12, passando externo, baixado, cercado visual. O nome é 12, formarei pista livre. Guardando. Tráfego da Força Aérea que vai ingressar via Delta. Alô, 406, pronto para COP? Autorizado Recife, nível 370, via Peruísque 58, saída Puca, transição Aracaju. Decola da 10, curva esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 5162, coteja. 370 para Recife, autorizado, via Peruísque 58, saída Puca, Aracaju, decola da 10, curva à esquerda, controle 208, transforma 5162, 3470. Cotejamento correto, para pushback, sonamento. Bravo, frequência livre. Bravo. Condor 076 descend to 2015 H1013. It's cleared final LS approach. Report established on localizer. Condor 076 descending 2000 feet on 10213 and we are cleared for the ILS 10, call you established. Passaredo 2231, chame Recife 1288, alternando no 260. 288 e 260, controle 2230. Oxa, 6210, essa visão localizada, final do procedimento 10. 6210, completa final, torre 118.95. 295, bom. Uno 601, aciona identificação, vista para 4 mil pés de chegada a Bonfim. 4 mil na Bonfim. Boa tarde, informarei. Vista livre, número 2. Aguardando. Bono 042, táxi via Juliette, portão 1. Livre ingresso pela Juliette para o portão 1, Bono 042. 3567, pronto para a cópia? Pronto, cópia, 3567. Autorizado Brasília, nível 300, via Perzulu 17, saída Arbor, transição elétrica. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5155, coteja. Autorizado Brasília, 300, Perzulu 17, Arbor, elétrica e a saída, depois da 10, primeira curva direita, o controle 208, transponde. Planejamento correto, chama para pushback e acionamento. 27, livre direito, solo se chama solo 219. Direita 219, obrigado, até já. Paulo Salvador, é o Gol, Golf, Golf Quebec na ponte de número 8. Prossiga. Bem, senhor, solicito o reboque aqui por parte da manutenção daqui da ponte 8 até o pátio 3, na posição número 3 lá. Confirma a matrícula da aeronave? Golf, Golf Quebec. A gente está autorizado o início do reboque, reporte através do portal 612. Ok, obrigado, senhor. 12, 5, 4, 5, 4, 3, pronto para o pushback. Autorizado, chama para o táxi. Falou no 62, da Gol, em zona 6, pode. 62, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Alfa, repartente da Juliette, Gol no 62. Feedback e acionamento, Gol 755 no portão 2. Guarde no 755. Isso, Gol 755. No 0, reduz a indicada em. Correção, tirar 61 no 43. Reduz a indicada em 39. Reduz 61 no 43. Por Quebec, condições de puxar a aeronave mais para trás para permitir acesso ao portal número 8? pushback na escuta? Sim, senhor. Condições de, no pushback, realizar mais para trás para permitir acesso ao portão número 8? Positivo, senhor. Quanto serve? Gente, aguarde para o início do tratoramento. Nomeio 2, táxi via Juliette, portão número 8. Juliette 08, nomeio 2. Voo 755, confirmando, solicitou pushback sonamento? Afirmo, voo 755. Autorizado de chamar o táxi? Autorizado pushback sonamento, voo 755. Salvador. Poxa, não era 6210, livrou. 6210, táxi via Alfa, mantém antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 6210. Salvador, um gol 1856, com informação Tango. Prossiga. Boa tarde, por gentileza, autorização Recife, nível 370. Temos o 390 pré-aprovado, aceito? Perfeito. Boa noite, 56, autorizado Recife, nível 390, via Peruísque 58, saída Puca, transição Aracaju. Decola da 10 curva esquerda, controle 120 decimal 8, aciona 5153, coteja. 390, Peruísque 58, Puca, Aracaju 10, com curva esquerda a decolagem. 208 é o controle, 5153 é o transponder, obrigado. Planejamento correto, chama para pushback funcionamento. Chamarendo. Golf Quebec, após parada da aeronave da Gol no portão 8, está autorizado a prosseguir o reboque, reporte através do portão 62. 3190, informação 90. Tower, muito bom, é 076, is established 10. Portão 8, está autorizado a prosseguir o reboque, reporte através do portão 62. Positivo, senhor, obrigado. 076. Condo 076, we are 8 miles out, 10 inside. Condo 076, continue approach, our airport runway clear. Condo 076. Curva direita, controle 120 decimal 8, aciona 5071 no coteja. Congonhas 1360, aperto o Luno 6, a saída da Euleda Bridge, curva à direita, aproximando 0. 1298 é o controle. 071 é o transponder, o voo 399. Controle 120 decimal 8, chama para pushback sonamento. 5345 com 48 a bordo, 4 horas e 50 de autonomia, alternando por seguro, está pronto para o táxi. 148 a bordo, altímetro no 0 no 3, táxi em frente, chama para ingresso parte principal. Táxi em frente, chamarei para ingresso parte principal. 145. Aproximando da Juliette, 6290. Gente, mantém a posição antes da Juliette. Mantendo, 6290. Oh, 076, wind 100 degrees, altitude, clear to land runway 0. Clear to land runway 10, condo 076. Zero 3, decola 233, controle 120, decimal 8. 08, alinha para 03. Solo, o 3545. Prossiga. Está no 43, pode aguardar, se quiser pode deixar passar o Avianca. O Avianca não está aguardando devido à sua aeronave, nós temos uma aeronave no setor de trás do pátio que vai ingressar no pátio 3. Então nós aguardamos aqui nessa posição, antes da Juliette. Ah, afirmo, vai aguardar e seguir após o banho da Gol. Obrigado, querido. Perfeito. Para o táxi, Gol 1755, 172 a bordo, 3 horas e 36, Brasília. 172 a bordo, altímetro no 0 no 3, táxi via Índia Alfa, no ponto espera torre 198, decimal 95, bom voo. 3 autorizado, táxi Índia Alfa, ponto espera 8, 95, voo no 755, boa semana. 415, segue o Boeing da Gol Via Índia Alfa, no ponto espera Torre 18, esse manual 5, bom voo. 35415, está aproximando. Visual desde o começo, porém o perfil padronizado para voo na área Netuno é com a saída da EL até 15 minutos. Afirmo. Standby. Olimpo 03. Suba em condições visuais ao 065, com o perfil da saída da EL em condições visuais. Cumprindo o perfil da EL em condições visuais, quando impus 03 até o 065. Estabilizado, 143. Anel 6143, complete final do procedimento em ILS X-Ray, chame torre 118.95. 755, ponto espera da 109. Totalmente pronto, ali mantém canseira no 0.755. Ali mantém, 1.755. O 975 vai 100 graus, 129, além decola, pista 0, sem parada, na porta em cima. Autorizado alinhar e decolar, 10, 1755. Mudança de portão que atrasou a nossa programação aqui. Taxi Alpha, report before Juliet. Taxi Alpha, and we will report before Juliet. Condo 076. 601, desça para 2 mil pés, permanece o ajuste padrão, autorizado final do procedimento ILS X-Way, reporte estabilizado. 6213, descendo para 2 mil, reporte estabilizado, 1601. Até o parte 3, reporte ao término. Ok, senhor, prosseguindo aqui. Solo Salvador, é o gol 1042, que é a informação que erra. Prossiga. Quando possível, está pronto para cópia. Autorização para o Galeão. Autorizado Galeão, nível 360, via Perzulu 10, saída da Eulida da Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120.8, aciona 5172, coteja. Salvador, 3545, após a passagem da aeronave na final, pode ingressar e manter? Sim, após a aeronave na final, ele mantém, cabeceira no 0545. Após a passagem, ali mantém 545. 1755, decolagem 37, controle 120.8. Confirma a frequência? 120.8, meu voo. 208, boa. Marago, 1042. Imagem, submantenha, 360, saída da EL. Saída da EL, 360, ascensão, obrigado. Seguindo a descida, o TAM 3190. TAM 3190, desça para 3 mil pés, permaneça o ajuste. 3 mil pés, TAM 3190. Guarda, Badeira. Solo Salvador, 35219, informação para Chega 5219, cópia conquista. Na próxima. Autorizado conquista, nível 200, saída arbora após DCT. Decola da 10, curva direita, controle 120.8, aciona 5174, coteja. 200 aprovado, decola 10, direita, arbora após direto, 1208, controle 5174, 35219. Primeira curva direita, chama para o pushback sonamento. Chamará. Prossiga. Tá pronto, tá pronto. Próximo 5, tá autorizado a minha decolar, pistola 0, 25 graus, 139. Vai iniciando, 5-4-5. 1-7, curva direita, corredor axé. Controle 120.8, aciona 0117, coteja. Zero 8, posso incluir. 2612 a bordo, altímetro 1013, para acionamento, chame torre 1895, bom voo. 1076, taxi via Juliet, gate 11. Juliet, gate 11, com 1076. Chame 1143, taxi via Alfa, repartente da Juliet. Alfa, repartente da Juliet. 4.5 decolado 39, controle 1.0.8. 1.0.8, tripe 5.4, plano 5. Sei, autorizado o táxi, a porta de cara da rocha. Será também para uma prática que se encontra? Sim. Gente, aguarde o número 2 para a cópia. Papá, informa o pátio que se encontra e a intenção de pista. Zero, sai da coral. 140, sai da coral, 3.4.5. Da 1.7, curva direita, controle 1.20.8, aciona 5.1.7.7, coteja. Cotejamento correto, então há pessoas a bordo. Gente, 3 a bordo, altímetro 1.0.3, para o acionamento, chame torre 1.8.95, bom voo. Então, 3190, autorizado final do procedimento ILS X-Way, reporte estabilizado. Autorizado, vai chamar, tá 3190. Papá Romeu, Oscar, Foxtrot, Foxtrot, descente 3000 feet. Foi o 3000, Oscar, Foxtrot, Foxtrot. Rodrigo, 545, tá cruzando 3000, possibilidade de voar coral da presente? Trip 5415, mantém um perfil de saída. Gente, mantém, Trip 545. Autorizado 095 em condições visuais. Catango pronto para a cópia? Gente, já temos seu plano pronto para a cópia? Autorizado Porto Seguro, nível 1.60, via Golf 677, saída Coral. Decola da 1.7, curva direita, controle 1.20.8, aciona 5.1.67, coteja. Confirma 1.20.8, então há pessoas a bordo. Gente, para acionamento, chama a torre 1.8.95, cotejamento correto, altímetro 1.0.3, bom voo. Salvador. É isso aí. Tá, isso aí, certo. Zero meia, autorizado para pushback acionamento, chama para o táxi. Autorizado, 406, para o táxi. 206, condições de realizar o pushback mais para trás para permitir acesso ao portão? Mais, fazer o pushback mais para trás para permitir ingresso ao portão 9 por outra aeronave chegando. Tá certo, vai trazer mais para trás e liberar o botão da cadeia. Grato. Chiné 6143, taxi via Juliette para o portão 9, observando a aeronave da Azul no pushback. É Juliette, do 9. Papá Romeu Oscar, Foxtrot, Foxtrot, descend 2000 feet, Canadian 013, cleared ILS final approach, post established. Our port established, Oscar Foxtrot, clear port, clear 2000, Oscar Foxtrot. Golf, Golf, Quebec, informando o término de reboque até o passe 3. Gente, frequência livre, Golf, Golf, Quebec. Okay, obrigado. 399, pushback acionamento, portão 6A. Gente, aguarde no 399. Aguarda. Limpo 03, chame centro Recife na frequência 125.1, alterna 133.25. 219. Gente, mantenha a escuta do controle. Portão 3190, baixado travado, visual. 390, 30 graus, uma chuva bem leve no campo do momento, autorizado o pouso, por favor. Autorizado o pouso, não no zero, tá? 3190, obrigado pela informação. Paulo, já teve a autorização do trip 5494? Confirme. Já teve a autorização do trip 5494? Afirmo, pronto para a copa. Pronto para a copa, o 5494. Autorizado Maceió, nível 190, via Golf 677, saída Puca, transição Aracaju. Decola da 10, curva esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 5170, coteja. Autorizado Maceió, nível 190, via Golf 677, decola da 10, com curva esquerda. Segunda Puca, Aracaju. Controle 1208, no transponder 5170, frita 5464. Protejamento correto, chama para puxo acionamento. Para puxo acionamento, 5464. Confia, já está pronto? Abriu, então. Autorizado, chama para o táxi. Para o táxi, 5464. No N-Contact Tower, 118.95. 118.95, Oscar Fox, Fox, today. Salvador Tower, Grafão, Papo América Fox Fox, for mais de order marker. Valeu, Oscar Fox Fox, continue approach, I report runway clear. Valeu. Pode para o táxi. E 13 na guarda, tá 2-0. Salvador 1856 da Gol, ponte 4, pushback acionamento pronto. Gente, 1856, aguarde para o pushback. Guarda. Valeu, vai para a Lima, tem reporta pronto, parceiro no Sérgio. O 1399 está com 3 horas e 40, Galeão 178 a bordo. Vão para sobrevoo em Morro de São Paulo, depois pouso em Veracruz? Afirma aqui. Gente, confirma o estimado de pouso. Mais 25 minutos. Gente, graças. Opa 206, o time entrou no 03, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1-9-9-5 com gol. E 13, Índia Alfa, 2-9-5, ponto de espera da 206, boa. Fox, Wind 1-0-0 de Quiz 109, Excellent Gear. Fox, Fox, Land 1-0, Oscar, Fox, Fox. No 601, não mantém a posição antes da Juliette. Ah, mantém antes da Juliette, 601 não. Declarador para passar aqui, que é a tanque, espera, pronto. Puxa que é a tanque, se a gente mantém o ponto de espera, que a aeronave já alinhada. Não, no 7, uma decolagem de minuto. tem estimado 30 segundos da colagem. Solo Salvador, trip 5464 para táxi, autonomia de 4 horas com POB 62, alterna Salvador. 62 a bordo, altímetro no 0 no 3, táxi frente, aguarde para ingresso no pátio principal. Táxi em frente, uma bordo para ingresso no pátio principal, 5464. 1856, teria uma previsão para puxar de estacionamento? Temos duas aeronaves para passar na retaguarda e uma para ingresso no pátio, o no 856. Gente, 856. Economia 01, após passagem da aeronave da Azul, táxi via Juliette, portão número 2. Portão 2, via Juliette, após a passagem da Azul. Da 310, táxi via Juliette, portão número 5. Juliette 5, tá 390. Autorizado e TAP, TAM 3894. Lima, Kilo X-Ray, confirme, irá prosseguir no nível 2500? Gente, frequência limpa para coordenação. Ok, multiple views, campo fora, direto, alta patrão. Papá, papá, Charlie, Mike, papá, contato a Dana, decolagem, submantenha 430, saída da El. 430, nada El, Charlie, Mike, papá. Papá, Charlie, Mike, papá, autorizado direto da El. Direto da El, Charlie, Mike, papá. Tipo 03, confirma, o senhor está retornando para Salvador? Sim. 5464, observe o Bainda Gol, parando no portão 2, segue via Índia Alfa no ponto espera torre 1985, bom gol. Vivo táxi, Índia Alfa no ponto espera 9025, obrigado, uma boa tarde. Colapso no 6. Salvador 35219 no pátio 3 para pushback acionamento. Autorizado, chama para o táxi. Camarada. Oscar Fox Fox, taxi via Juliet Rain Apron, call before Lima. Juliet and Lima, Oscar Fox Fox. Autorizado, tem a possibilidade de fazermos o pushback com a cauda para a torre, para agilizar? O 1856 já está autorizado o pushback normal, chama para o táxi. Chamaremos. Controle Salvador, Papatango, Whisky, Serra Tango. Papatango, Whisky, Serra Tango, contato radar na decolagem, sube mantenha 1960, saída Corel. Sobe e mantém 1-60, saída Coral, isso que é a Zango. O setor 3567. Papá, papá, Charlie, Mike, papá, autorizar direto, bridge. Direto, bridge, Charlie, Mike, papá. 99, 100 graus, 99, autorizar decolagem, no 0. Leva decolagem, boa, 399, 90. Cabo Vitor Tango, desça para altitude de tráfego, reporte passando 4.500 pés, ajuste em Salvador 9013. 206 ali, mantém com 010. Whisky Serra Tango, autorizado direto Coral. Autorizado direto Coral da Prefeito, Whisky Serra Tango. Pronto para a cópia Brasília, 1567. Pronto, já prossiga. Autorizado Brasília, nível 360, via Pertulo 17, saída Arbor, transição Elessa. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5417, coteja. Brasília, 360, pendulo 17, Arbor, Elessa, 10, direito, 308, 497, 1567. Fechamento correto, chama para pushback seu elemento. Oscar Fox Fox, call Tower 1 and 8.9 or 5 to continue your taxi. Aguarde, tem um 09, vai sair do pátio 3 e passar na retaguarda também, aguarde autorização. Solo Salvador 185 da Gol 161 a bordo, Natal como alternativa, 3 horas de estacionamento. Confirma pessoas a bordo? 161, 161. Vicente 161 a bordo, altímetro 10 no 3, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 18095, bom voo. Índia Alfa, 18095, obrigado. Após coordenação com a equipe de solo, após saída do banho da Gol, na retaguarda, está autorizado o pushback funcionamento, chama para o táxi. Reporte para o funcionamento da Gol, coordenação com o pushback funcionamento. Azul 1406, decolada 57, controle 120, decimal 8. Controle 208, azul 4206. Boa tarde, 3564, pode dar 1-0, pronto. 464, boa tarde, estou autorizado a alinhar e decolar pista no 0, 20 graus, 1-0 norte. Alinhado, autorizado a alinhar e Bravo Vitor Tango, frequência ali para coordenação. 117 to April 5. 5 passa a posição coral, serviço radar terminado, mantenha 140, chame Leos na frequência 120, decimal 1. 01, opa, 10, informação de forma autorização para o galhão. Tarde 6201, autorizado Galeão, nível 360, via Perzolu 10, saída da Euleda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5152, coteja. 10, estimado 3 minutos da colagem, mesmo saída do hotel. Sente, após o ATR, a linha aí mantém 856 da Gol. Aerovia Perzolu 10, chama para pushback sonamento. Já, vamos fazer o agora, obrigado. Salve Salvador, 35209 para o táxi 63 a bordo, autonomia de 4 horas, alterna Salvador. 63 a bordo, altímetro 10 no 3, táxi em frente, aguarde para ingresso no pátio principal. Em frente, aguarda para ingresso no principal, 5209. Aguarda com o 59, controle 20, decimal 8. 208, obrigado, boa tarde. Taxi, POB 190, autonomia 0400, transita 01. Então, 3894, desça para 2000 pés, ajuste padrão, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. Autorizado, reportado, estabilizado. Controle, Salvador, boa tarde, Golo 273, nível 160, chegada. Golo 273, boa tarde, chegada Bonf, desça para nível de voo 050, ajuste 1093. Chegada Bonf, desça para 050, 0023, voo 1273. Controle, Salvador, boa tarde, é o Trip 5464. Trip 5464, boa tarde, contatada na decolagem, saída PUCA, submontanha 190. PUCA 190, 5464. Rodou o voo 23, forma que a intenção é fazer o GPS da 190. Gente, com 1, 2, 3. O 1273 confirma, irá fazer o procedimento ILS WISC? Não, o GPS, o RNAV da 1-0, o 1-2. Torta 3567, boa noite, boa espera, pronto. Boa, mas eu vou te esperar 3567. Olimpo 03, ciente, mantenha-se em condições visuais, direto caixa prego, reporte para a descida, ajuste em Salvador no 0-3. Ok, certo, condições visuais, direto a caixa prego, se possível, solicita o PROA direto do OM e realizar tráfego visual para a chegada. Olimpo 03, voe na pro do farol de Itapuã, reporte no Pondel, descida. Já está no Pondel, descida. Autorizado direto para o Capão. Olimpo 03, ciente, desça para 1.000 pés, ajuste no 0.3. Descendo para 1.000 pés, a proa do farol está com a ação de ajuste no 0.3. P5464, autorizado direto Aracaju. Autorizado direto Aracaju, 5464. Gol no 273, após pelo, autorizado Serra Vitor 366. Após pelo, Serra Vitor 366, gol 273. Seu uísque, Serra Tango. Sente, aguarde coordenação. Tango Whisky Serra Tango, autorizado direto, posto seguro. Ali mantém 3567. Gol no 399, chame centro Recife na frequência 125.1, alterna 133.25. 25, alterno 3325, voo na 399. Azul 4206, chame centro Recife na frequência 126.85, alterna 125.45. Chama na Recife 2685 ou 2555, azul 4206, obrigado, boa tarde. Boa tarde, bom voo. Controle Salvador, boa tarde, eu vou 1856, passa 1410. Gol no 856, contato radar na decolagem, submantenha 390, saída PUCA. Acelerou 390, saída PUCA, gol 856. Gol no 856. Autorizado direto Jamo. Direto Jamo, gol 1856. 5219 e ali mantém, Capitão 0. Além mantém, 5219. Estabilidade ILS 3894. Então, 3894, complete final do procedimento ILS X-Ray, chame torre 118, decimal 95. 3895, boa. Boa. Autoriza o voo 1273 a atuar direto 366 devido à formação na proa? Autorizado, Terra Vitor 366, desça para 2500 pés, é possibilizado. Autorizado por 266, desça para 2500 pés, voo 1273. Controle, boa noite, eu sou 3567. 3567, contato radar na decolagem, submantenha 300, saída árvore. 300, saída árvore, quanto possível por hoje, relembra. Aguarde. Tudo previsto, da Euleda Bridge, aguarde cópia. Aguarde. Salvador, 3894, estabilizado, ILSXZ, embaixo travado. O 3519, vento 100 graus, 129, estabilizado, decolagem, no zero. Decolagem, 3219. Sete, tráfego 12 horas, 11 milhas, rumo noroeste, passando 2 mil pés para 1 mil pés. Papa 3. Gente, 3767. No 0, 25 graus, 129. Autorizado pouso 10 para 3794. O disco 1219, decola 07, mantém a proa até 3 mil pés. Chama o controle em 2098. Mantém até 3000, chama o controle, triplo 5219. Zulu 16, da El, Leda e após voa bridge, 1208, 549. Planejamento correto, chama para pushback sonamento. Chama. Patango Whisky, Serra Tango, chame centro Recife na frequência 125.1, alterna 133.25. 042. Controle Salvador, triplo 5219. Possível. Possibilidade de libera da restrição. Triplo 5219, mantém o perfil de saída. Ciente, mantém o perfil 5219. Controle Salvador, 803, já nivelado a 1 mil pés, agora 8 milhas de campo, por enquanto na prova do farol. Está autorizado, contato com a torre para cruzar o canto e retornar a perna do vento. Olimpo 03, ciente, para ingresso no circuito, chame torre, 118, decimal 95. Torre, 108, 95. Salvador, é o Aninho 803, está agora 7 mil e 10 por campo, pronto para o topo, verifico o ingresso na perna do vento. Para o Olimpo 03, chame no farol de Itapuã. Ok, já visual com farol, agora cerca de 2 ou 3 mil. Gente, temos um Boeing da Gol na final, então 0, chame inicialmente em Itapuã e aguarde para ingressar no circuito. Ok, vamos chamar a gente para fora e esperando o espelho. Vai chamar a gente para fora, passando o céu. Victor 366, gol 1273. 1273, repórter estabilizado. Para estabilizar, gol 1273. Via Alfa, repartente da Juliette. Alfa, chamando da Juliette. Salvador, é o gol 601 para o Rio de Janeiro, Galeão. Gente, aguarde de cópia, a saída prevista da Euleda Bridge. Da Euleda Bridge, obrigado. Papa Tango Hotel Oscar Zulu, mantém-se em condições visuais, litoral sul, 500 pés. Ajuste em Salvador, no 0-3. Repórter Farol de Itapuã. Gente, o Olympus 03. O senhor faz uma espera em Itapuã, com curvas aí pela esquerda, e após se ajuste para ingressar no circuito de tráfego da 10, o Olympus 03. Ok, Itapuã é melhor para o controle, pode também fazer a perna do vento aqui por sobre o mar com curva baixa pela direita. Gente, faça uma curva com curvas à esquerda, para evitar a final da 10. Aguarde só um minutinho para ingressar no circuito da 10, o Olympus 03. Gente, iniciando a espera pela esquerda, o Olympus 03. Controle 20.8, cena 5413. Autorizado, nível 360, outras luzes, ano 0, decola com da pista 10, da El, Leda Bridge, controle 1208, 5413, 1601. Porta puxa. Porta dá. Rodou, boa tarde, gol 1273, está estabilizado no RNAV da 10, baixar e travado visual com a pista. Boa tarde, 1273, livre pouso na 10, vento no 10 graus, cono 09, altímetro no 03. Gente, livre pouso na 10, estado 10, 13, gol 1273. Elsco Zulu, mantém-se condições visuais, litoral sul, 500 pés, ajuste em Salvador, 10, 03. XTOB 181, autonomia 3 horas e 43, alterna Campinas. Gol no 642, ingressa Índia, ponte para dono 02895, negão no 013. Livre táxi, ingressando na Índia, ponte para dono 0, torre 295, gol no 013. 3894, Juliette, portão 03. 3894, portão 03. Liga. Segue via litoral, reparte próximo da Pituaçu. Gente, 4 passageiros no pátio 3, confirme. Gente, vamos coordenar. O 03 da presente segue para a final da 10, reparte na final. Ok, tá visual, põe o 3 na cabeceira, vai encaixar na final, reportaremos quando é a final da 10. Bom voo. Dois, boa tarde, gol 1042.0 da 10. 1042, boa tarde, mantém um ponto de espera. Mantém ponto de espera, 3, solo 1-5, livre à direita, solo 1-2-1, decimal 9. Livre à direita, estamos no solo 1-2-1-9, 1-2-3. Trip 05, informa o helicóptero a 500 pés, próximo a Pituaçu. Mano, o helicóptero 300 já está por sobre o continente. Oscar Zulu, informa a aeronave da Força Aérea, P3 da Força Aérea, seguindo para final da 10, vai ingressar aproximadamente a 3 milhas. Siga via litoral, reparte para o de Itapuã. Itapuã, reporta nada, habitual com o Nito, você é Oscar Zulu. Chame centro Recife na frequência 126.85, alterna 125.45. Trip 5464, chame centro Recife na frequência 126.85, alterna 125.45. Recife 126.85, alterna 125.45, obrigado, boa tarde. Boa tarde. Trem de pouso baixado travado, ciente do livre pouso, orienta por 03. Acontece caso Lula, segue via litoral, chama para cruzamento da do través da 1735. Cruzamento atrás do Lula. Para o táxi, 57 a bordo, 3 horas e 50 ao tempo de Guarulhos. O 201, taxia 41, reporta através 62. Para através 62, avião 201. 201 está visual com Boeing NAV. 37 passagem é o mesmo, que vai ingressar Juliette, portão 01. Mantendo posição 62, a ponte prossegue. Ponte para todos, 895, que é legal, 190 no 3. Sim, 6201, dá pra fazer o gol. 3, solo 18, livre à direita, solo 121, um decimal 9. População preparar para decolagem. Porta a ponte espera da Delta, 1.03. Aproxima para o pátio 3, evitando o sobrevoo do pátio principal. Vento 100 graus com 109, altímetro 10 no 3.